Na sexta-feira, dia 17, por volta de 11 horas da manhã, servidores da Receita Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram a apreensão de um caminhão-baú que continha uma grande quantidade de brinquedos ocultos. É mais uma ação da Operação Fronteira Blindada. A operação foi desencadeada depois que uma denúncia anônima chegou à Central de Operações da Receita Federal e informava que um caminhão estaria deixando a fronteira carregando uma grande quantidade de contrabando vindo do Paraguai. O modelo do veículo, um Agrale 8500 com placas de Francisco Beltrão, foi avistado na BR-277 sentido Foz-Cascavel, sendo abordado logo após a praça de pedágio. O motorista do caminhão apresentou uma nota fiscal que indicava que estava transportando produtos que tinham como destino Céu Azul, produtos de fabricação em gesso. Todavia, no momento da vistoria do caminhão, foi constatada a existência de uma grande quantidade de brinquedos oriundos do Paraguai, sob a carga. O caminhão foi levado então para o pátio da Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu para fins de contagem das mercadorias e a elaboração dos respectivos autos de infração visando a aplicação da pena de perdimento. Ao final da contagem, foi verificado que o caminhão estava carregando 2.030 quilos de brinquedos e apenas 192 quilos de peças de gesso, que era o que continha a nota fiscal. O valor total das mercadorias, avaliado em cerca de R$ 51 mil, foi apreendido. Ninguém foi preso. O motorista do caminhão, ouvido, identificado e liberado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.